Ah, agora sim, mano. PPS, vai dar bom, vai PPO, dar bom. CPPL3, a todos os irmãos aí atrás da muralha, quem já teve também, irmão. Tá ligado qual é, né, mano? Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar certo aí, goma. Vamos lá. É. Com nós, Fortaleza. Salve aí pro Siqueira, facção do Siqueira, meu irmão. E veja, parceiro, vem comigo conhecer a selva de pedra onde o filho chora e mãe não vê. 3 metros quadrados de pura agonia, o tempo inteiro aqui é só patifaria. O detento chora e implora pra não ser morto. Se atravessar é com socada no pescoço. No comando do presídio são várias facções. Tic-tac no relógio explode a rebelião. Governo não liga pra superlotação, que resulta em ex-detento invadindo sua mansão. Na busca de joia, carro e dinheiro, e se não colaborar, é papá do seu herdeiro. E vários 33 caírem atrás das grades e virarem homicidas que batam sem piedade. Em dia de visita é só lamentação. Seja bem-vindo, parceiro, à casa de deleção. Hora do pesadelo não é brincadeira. Até o diabo treme, também se ajoelha. É impossível fugir, minha chance é pouca. Da morte que tem gosto de sangue na boca. Hora do pesadelo não é brincadeira. Até o diabo treme, também se ajoelha. É impossível fugir, minha chance é pouca. Na morte que tem gosto de sangue na boca. Faz um dia no inferno entre grades e concretos. Faz um desfigurado com um soco de ferro. Quando falha a sorte, quando parte o martelo. Estuprador X9, a sentença é o cemitério. Dividido a jega, só bandido responsa. Se vier passar, o jogo mete bronca. A gente folgado, por aqui não tem vez. PPS, PPO e CPPL3. As cadeias não para, é sempre atividade. O combustível é o ódio, vingança, maldade. Juiz, eu tô preso, mas a mente trabalha pra sequestrar sua família e zerar sua conta bancária. Os rádios no esquema, na mão da facção. Do outro lado dos muros, são várias conexões. O clima é tenso, vários atentados. Viatura é calhada, o fusão é queimado. Hora do pesadelo, não é brincadeira. Até o diabo treme, também se ajoelha. É impossível fugir, minha chance é pouca. Na morte que tem, gosto de sangue na boca. Pesadelo não é brincadeira. Até o diabo treme, também se ajoelha. É impossível fugir, minha chance é pouca. Fala onde que tem gosto de sangue na boca. A casa caiu, nascendo, tava lá. O homem fez minha mãe sofrer e ver o filho chorar. Quem é o seu herói? Quem vai se espelhar? No Capitão Nascimento, o Fernandinho Beira-Mar. Queimaram o colchão, emoji, rebelião. Permanente é refém, quem comanda é o ladrão. Sem diretor na imprensa, não tem negociação. Disposição tem de monte pra mandar pro caixão. A quadra lotada, as ruas tão tomadas. A visão é do inferno, só fogo e fumaça. E só vai sobrepor e viu uma desgraça. É a sigla PG invadindo sua casa. Mandaram pro saco, agente penitenciário. Faltaram do teto com o pescoço cortado. As horas se passam, cortam a água e a luz. No time da quadrilha, pode orar pra Jesus. Superlotação é igual a velório. Vai sentindo os estilhaços dessa bomba relógio. Pastor alemão, Rottweiler e Baden. Roubam copos de farda, filho da puta covarde. Tiro de borracha, agressão apaulada. Depois paga de santo, prova não divulgada. Vou caminhando pro pátio, com a mão sobre a nuca. E aí todos o refrão e fuga. Hora do pesadelo não é brincadeira. Até o diabo treme, também se ajoelha. É impossível fugir, minha chance é pouca. Da morte que tem gosto de sangue na boca. Hora do pesadelo não é brincadeira. Até o diabo treme, também se ajoelha. É impossível fugir, minha chance é pouca. Da morte que tem gosto de sangue na boca. É desse jeito, irmão. Fica ligado aqui.